Felipe Negro é o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. Ah, é o Mega Príncipe Negro. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. É DJ Mary! DJ Mary na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. No castelo só vai ter princesa. Príncipe tão chegando com um balde de cerveja. Whisky, red, vinho, vodka, manda blue label. É isso que elas gostam, louca dançando. Ela senta no meu colo, entra no meu castelo. Aí que eu adoro. DJ Edilson, DJ Edielson. Ela senta e rebola do jeito que eu quero. O Wanderson esquentando, ela tá dançando. Mega Príncipe Negro é o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. Ah, é o Mega Príncipe Negro. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. DJ Rafael Mix. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Só um vilão. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Vai, o bichinho pro Zé Calvado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Vai, o bichinho pro Zé Calvado. Vai achando que é só playboy que vive com a cara. Faça a girada no botão, girada no olhar. Parada no tempo, não posso brincar. Girava o volante do golpe, sabão. Agora vou virar o volante do jacar. Tira a cataca, tem uma disco. Que rola o carro, tira a gente. Joga o papo de ser empurrado na mesa. Que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. E fala. Tá tranquilo, tá laborado, tá tranquilo, tá apavorado, tá tranquilo, tá laborado, vai, o bichinho pro Zé Calvado. Tá tranquilo, tá laborado, tá tranquilo, tá apavorado, tá tranquilo, tá laborado, vai, o bichinho pro Zé Calvado. DJ Sandy nas produções, a melhor produção em áudio pra você. Mas gosta assim, mas gosta lá no final de semana. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Então olha lá no portal, tá tranquilo. Aí, olha lá nas bandas que tá com nós, tá favorável. Toca mais no sufoco, isso é o direito da família. Joga o sinal da Rodrigo, faz o favor do sinal do Ronaldinho. Certo, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras, pra quem desacreditava de nós. E fala. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Vem, Rafael, me segura. Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, presta atenção. Dali, é só Rafael catucadão, Mixi!

importa se ela é a coroa. Marcou pro Ponte Nova lá e mete a... Sucesso em todo o Pará. Estúdio Mix Produções. Caio Sound Production. Automotivo 4.0, o calçom do povão.

Por você, o meu explicar, amor, melhor deixar.

quiser. Eu tento preservar nossa amizade, mas sinto que não vou voltar atrás. Ah. É Billy Brasil, Viviane Batidão. Sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.